Sérgio, baixo travado, Campa Vista, Gol 96. 816, pouso autorizado, 950 graus, 7.6. 7.000 e pouso, Gol 96. Oito no meio, no solo 5-1, nos meus direitos, táxi via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão número 3. Voo no 8 no meio. Butantan 3520. Siga, 3520. Gentileza, 190, autorização para Aracaju. Autorizado, Aracaju, nível 190, a decolada pista 10, primeira curva à esquerda, saída PUC, Aracaju, controle 120-8, transponda 5571, Butantan 3520. Afirmativa, aprovado, 190, Aracaju, decolada 10, curva esquerda. PUC Aracaju 208, controle, transponder 5571, 3520. Correto, portão 4, chame pronto para puxa só no meu. Obrigado. localizado, 3520, chama o táxi.